Família Saudade. Família Saudade. Olha quem chegou. Ele. O DJ que toca no seu coração. O DJ da sequência respeitada da saudade. Ele. O campeão chegou, família. Cineral Digital. O som do amor. Lhe dei tudo de mim. Escravo. Pra cima, bora! Do seu olhar. Ela me abandonou, zombou do meu amor. Olha quem tá com a gente, a nossa amiga Vanessa, lá dos Jurunas. Alô, Vanessa! Ela é empresária Amélia, já aqui, ó. E o palácio só começando, bora! O MC dos Jurunas. Olha o chapista número 1. Grande Luciano. Grande garçom comprido. Alô, comprido. Bora, meu irmão. Na plataforma, o homem do búfalo, o amigo Soares. Alô, Soares, e aí, meu irmão? Neguinho, para Ângelo com a gente, já invadindo aí, meu pai. Ele é Paulo, amiga Paulo, que hoje tá de berço. Alô, Paulo, feliz aniversário pra você desde já, viu? Felicidade, parabéns, minha mulher. Ela me abandonou. Começando! É tão triste viver neste mundo errado e sem fé. Oi, amor. Com tantas coisas acontecendo sem ninguém saber porquê. E o quê? Ninguém mais sabe dizer pra onde. É parceiro Cabinho do Rock com a gente. Alô, Cabinho! Muita gente já não acredita que Jesus vai voltar um dia. Então diz aí, vai! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Nossa, Pátio Paixão! Olha a Maria de Oteiro! Na volta do rei dos reis. E aí, bom dia! Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? O mundo precisa da volta do rei dos reis. Pra que rezar tanto à noite? Pedindo a paz. Se no dia seguinte você planta ódio em tudo que faz. Não adianta dizer que tem fé sem saber em quem acreditar. Se não existir amor em seu coração, nada vai adiantar. É triste ler logo cedo em tantos jornais. Terremotos, enchentes, tragédias em todo lugar. E sabemos que perto de coisas assim, nada somos se não fosse a nossa fé. Tenha esperança, acredite em alguém, em Jesus de Nazaré. céu outra vez. O mundo precisa da volta do rei dos reis. Seu amigo Ronaldo do Lava Jato com a gente, alô Ronaldo. Quando será que a estrela vai brilhar no céu outra vez? Mas o nosso imperador, o grande Rosano, ele e nosso amigo Erlo, já por ali, ó. Tamo junto, meu irmão. Pra cima! E é som da mão no palácio. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo. Seu corpo bem juntinho ao meu. Alô, Maximídia! Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante, penetro seu corpo. Toco em seu rosto e o seu coração. Vai, general. Bate mais forte dentro do peito. Fico sem jeito com tanta emoção. Mas nesse momento perco o sentido. Tudo é sonho, é ilusão. E aí, meu irmão? E agora? Você me assanha, você me provoca. Maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça. Paixão, mas qualquer dia eu perco a cabeça. Cadê o Ivaldo Paladar? Você me mata de paixão. Alô, Palito do Estrela! Só na batata frita. Te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Amigo proprietário, grande Júnior, lá do Punk Song com a gente. Bora, Júnior! Já por aqui recordando. Bora, Júnior! Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante... E Júnior para o seu sobrinho Cardal, aí, ó. Toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito. Fico sem jeito, com tanta emoção. Mas nesse momento, perco o sentido. Tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca. Maltrata o meu pobre coração. Dale, DJ Michel. Em você que me deixou aqui. Pega do som, bora sim, vai. Na cama vivo sempre sonhando. Olha só, cachorro canarino. Com tudo que não chega aqui rapidinho, meu irmão. E o Michel detona no palácio, bora. E o nosso amor para sempre ia durar. Que por nada no mundo. As meninas do Shark temperado do. Me deixar. Esqueceu de lembrar. E onde há começo há também um fim. Amigo Júnior lá do posto Ipiranga com a gente. E eu, fala Júnior, olha o Brito aí, ó. Alô, cachorro canarinho. Chega mais aqui na frente, canarinho. Limpa o som da mão, vem. Em você que me deixou aqui. Na cama vivo sempre sonhando com tudo que você falou pra mim. E o nosso amor para sempre ia durar. Acho que eu mandar um abraço pra Idego aí, pra toda a família. Aí do Furacão Sonoro, já aqui com o Michel. Eu já aqui no Cineral. Toda a galera aí do Furacão Sonoro. Um abraço aí, ó. Grande parceiro DJ Richard. Ele que comanda essa galera aí, ó. Bora, Richard! Pra cima. de onde há começo há também um fim. Ei! E eu como louco, drogado, envenenado de amor, quero você de volta pra mim. Uma noite eu vi, conquistou o meu coração. Olha quem tá com a gente, nosso proprietário aí da Toca da Santana, já aqui, meu irmão. Não posso esquecer. Bora, macho, vamos lá, dia 21. O prazer de uma noite em Moscou, a emoção que ficou, não posso esquecer. Tá passando o DJ Márcio de Castanhal, o homem que faz a onda lá no Fusquinha da Saudade. Já quer convidar a galera aí pra segunda-feira aqui, hein? Alô, Márcio! Boa noite, meu filho! Alô, Michel, que beleza! Aquele abraço a toda a família Cineirão, o som do amor. Gente, não deu pra notar aqui que nós temos aqui com o nosso banner, dia 10 de fevereiro. No Palácio dos Bares, claro, estaremos aqui trazendo o nosso Fusquinha, a relíquia retrô, os nossos convidados Diamantino e Siqueirão. E nós esperamos contar com todos vocês, viu? Muito obrigado pelo espaço, Michel. Muito obrigado, família do nosso Cineirão Som do Amor. O Osmar está por aqui na Companhia do Amor. E nós estamos por aqui. Muito obrigado, meu irmão. Dia 10 de fevereiro, Palácio dos Bares, o Fusquinha tá chegando. Sou esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Pra cima, macho! A emoção que fica, não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Amigo Elton, o Elton Barca com a gente. Tá por aqui, ó. Oi, ele é a Cris Evento. Sonho de muito amor, só eu e você, sem pensar que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor, de prazer e paixão. Em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor, de prazer e paixão. Deixar em paz, já te amei, não te amo mais. E agora? Agora chega de abusar. Quem te amou não te ama mais. E o passado assim, ó. Sai de mim, mulher ingrata. Grande Tassinadei com a gente, dos irmãos Coragem. Alô, Tassinadei, abraço a você. Ele e o Rosano já por ali, ó. Você. Opa, Luciano. Só me fez. Luciano agora tá tora, né? Camisetinha. Só me fez chorar. É, tá chegando as férias, né? Nunca mais hei de te amar. Você. Jorge Cachorrão. Só me agora a gente se. Só me fez chorar. Nunca mais hei de te amar. Faço um favor, deixar em paz. Já te amei, não te amo mais. Amigo Neguinho, da feira da 25. Agora. Alô, Neguinho, abraço a você, Neguinho. Vamos lá, meu irmão. De abusar. E a galera invade o palácio. Quem te amou? Vamos! Não te ama mais. Meu parceiro Henrique. Alô, Henrique. Sai de mim. Mulher ingrata. Ei! Eu não te quero. Nem virada em prata. Você só me fez sofrer. Ali, Neguinho, 25. Só me fez chorar. Alô, Neguinho. Nunca mais é de te amar. Soubesse como estou sofrendo. Se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. Se você soubesse como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver. Saudade. Eu já fiz de tudo que pude. Grande Osmar com a gente, Osmar lá do clube. Clube da Saudade. Olha, uma das melhores casas de Belém. Vai receber o Cineral pela primeira vez. Essa festa é inédita, viu, Osmar? Pela primeira vez o Som do Amor lá no Clube da Saudade. Sábado, dia 29 de fevereiro. Anota aí. 29 de fevereiro. O Cineral invadindo o clube. Vamos lá. O Som do Amor. Já me chamou? Se você soubesse como estou vivendo. Se você soubesse que a minha vida já não vale nada. Olha o parceiro Ponga. Ponga rasga barato. De alguém que já não quer me ver. Eu já fiz de tudo que pude e não posso esquecer. E aí, Maria de Oteira? Olha, eu estou chorando. Mas sei que meu canto não vai para minha dor. A você. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. Vem dançar. O que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho e já não tem mais fim. E essa do Erlon, bora Erlon. Só quem amou, bora recordar. Só quem sofreu por amor. Alô, João Taradão. Entende como é triste gostar de alguém assim. Amigo tá pra nossa saudade. Eu amo. Para mim, Lola Shark, hein? Me perdi de amor. Amiga, manda até as meninas. E agora minha vida pertence a você. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Música. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. E olha a segunda-feira do Palácio. Eu vou sonhar. Aqui com o Cineral já tá desse jeitinho. Eu vou sonhar. Família Saudade chegando junto. Só o filé. Pois tudo que eu mais quero. Já curtindo de bom. É ter você aqui. Eu amo. Bora, Henrique! Me perdi de amor. E agora minha vida pertence a você. E abre! Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Tarde pra ir ao trabalho. Estava tomando café quando alguém te chamou. Abri a janela e me disse que era um florista. Meu amigo Marcos Alcimone pediu que assinasse um recebido. Casal aí da Toca da Santana, lá dos Urunas. O Michel vai voltar lá. Aniversário do nosso amigo Marcos. Vai ser mais uma terça de sucesso. E tive uma imensa vontade de abrir para ler. Mas só de pensar. O amigo Cacau, o grande peixeiro. Aí do Guamá tá aqui com a gente. Boa, Cacau, abraço a você, meu irmão. Rasguei o envelope e tentei bem depressa esquecer. Era verdade. As flores em cima da mesa falavam em saudade. Sei que era verdade. Amigo Júnior, soltiu um cacau com a gente, o braço do Michel. Em amor, em loucura e saudade. Da mesa falava em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Pensei em fazer uma cena, arrumar minhas malas, deixar que o orgulho falasse mais alto que o amor. Mas vi que o homem que tem sentimentos sinceros, lutar por quem ama só faz aumentar seu valor. Deixei estas rosas sem nome em cima da mesa. Mais tarde você vai chegar sem saber do que eu sei. E vou pouco a pouco fazer que você compreenda. Ninguém pode dar mais amor do que eu sempre te dei. Sei que era verdade. As flores em cima da mesa falava em saudade. Sei que era verdade. As flores falavam em amor, em loucura e saudade. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você. Amigo Gleison Light com a gente. Alô Light, abraço a você. Cidade que trago no peito. Bora, Raimundinho, já por aqui. São os meus defeitos que que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. E não tenho o direito. Amigo Joelson, saudade. O príncipe da saudade aqui com a gente. Fala, Joelson! Já por aqui, ó. Cidade que trago no peito são os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho. Mila Shark temperado do Cineral Digital, meu. Você foi tão importante. Só agora é que sei. Coração sofre bastante. Não esquece o seu amor. Para tê-la como amante, qualidades me faltou. Qualidades me faltou. E dá-lhe palácio! Não sei o que faço sem você. O som do amor. Te quero de volta só. Maria de Outeiro. Tenho sofrido muito. Tem sido tão ruim. Amigo parceiro de Richard, a galera do Furacão Sonoro invadindo hoje aqui o palácio. Seu jeito calado, seu modo de andar, seu beijo molhado e o brilho no olhar, são coisas que tocam profundo, agitam o meu coração. Nosso casal original. Choro baixinho. Alô, Silvio! Dor da recordação. Ele é Valéria. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Os dançarinos da saudade. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Dale Rosano! Grande Rosano, velho igual. Amigo Gleidson, amiga Paola, a Gleice e o nosso amigo Anderson Pitel. Aqui com a gente recordando, valeu. Quero ser forte, preciso acordar. As marcas do tempo vai apagar. Amar por amar em vão. Prefiro te esquecer. Deixei de ser tolo pra não mais sofrer. Amar por amar em vão. Grande amigo Fábio da Terra Firme. Já garantido aí, ó. A sua alegria lá no bloco Levada do Amor. Quem quiser abadá, temos venda aqui, viu, gente? O Vale Abadá. Hey! ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe da vida no chão também cai. É verdade, era o sonho. Vamos lá! Para que exista vitória, alguém tem que perder. E aí, sou amor! Mas em tudo que nunca eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Hoje eu dou ao seu filho, amigo Príncipe Adelson, amiga Tatizinha aqui com a gente, junto com o parceiro Orelha aí, ó. E aí, Orelha, como é que é, Orelha? Se sente como eu me senti, o dono de tudo no mundo, até quando se machucar. E então, nas palavras que eu disse, parar pra pensar. Ainda me lembro que ouvi do meu pai: filho, você não se iluda, a vida é sofrer. Tudo que sobe na vida, no chão também cai. Para que exista vitória, alguém tem que perder. Mas em tudo que eu ouvi, eu não acreditei. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Mas em tudo que eu ouvi, bora, empresária Amélia, é do Luciano de Testa hoje. Dei com a cara no mundo e me machuquei. Falava, eu não queria entender que você não me amava. Bora, Rick! Acreditava, vai pra cima! Em você. Como é que é? Eu lhe entreguei minha vida. Pedrinho celebridade. Tudo eu lhe dei sem saber. Bora, Pedrinho, segunda-feira que vem. Todo amor tem Cineral no Imperial, viu, gente? Não tem valor pra você. Próxima segunda, sou na mão do Imperial. E todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Agora eu sei na verdade o que você quer. Viver sempre assim, fugindo do amor, fugindo de tudo pra nunca sofrer. Cuidado, amor acontece, não manda avisar. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Eu lhe entreguei minha vida, tudo eu lhe dei sem saber. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Que todo amor que eu tenho não tem valor pra você. Olha a nossa amiga Duducha. E a nossa amiga Ianca. A nossa galera do Jurunas invadindo aí, Mamute. Sempre assim, fugindo do amor. Fugindo de tudo pra nunca sofrer. Segunda-feira que vem tem Jurunas. Cuidado. Tem Imperial. Tem um som no amor. Um dia, quem sabe, você vai amar alguém que não queira saber de você. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. Bora, Guilherme! Chorando de alguém que morreu num segundo. Bora, empresário Gary, já com a gente, alô, Gary! Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes. Família do Fox aqui, é. Que vivem à solta nas ruas normais militantes. Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Cabido rock hoje é fuga. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Rafael Saudade. Onde será que e aí, Rafael? Querem chegar? É com a gente, meu irmão. Quando será que isso vai terminar? Oh! Quando será que eles vão se entender? Quantos ainda terão que morrer? Eu não compreendo os motivos para tantas guerrilhas. Soldados que matam ou morrem, deixando famílias. Enquanto pregamos a paz, a guerra se expande ainda mais. Amigo parceiro Emerson, e o dia de lá do Juruna, Jumbo Emerson, diz não chega jamais. O amigo Rafinha Bela, casal arte de dançar. Isso fala é com a gente, hein? Gentes e dos terremotos. Alô, meu parceiro árbitro. Esse é considerado. Deixando feridos e mortos. Milhares serão multidões. Meu motora particular. Inúmeros desabrigados. Eu te meto, mamute é meu. E dia após dia acontece um novo atentado. Hey! Onde será que eles querem chegar? Quando o amigo Choque da Ubi. Alô, Choque, você, o amigo Murilo. Murilo das Frutas e o Val das Armas, né? Tá por aqui. Quantos ainda terão que morrer? Eu quero sorrir, mas não posso. A vida anda muito sem graça. E o mundo parece que vai desabar. Dolly DJ Michel Cineral Digital. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando. Olha a galera aí do Furacão Sonoro com a gente. Já por aqui no Cineral. Saio com meu carro. E aí, parceiro Palito? E rodo, rodo por aí. Bora, Palito! Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança. Eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias. Como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha. Mas veio um dia o triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi amigo Márcio do Palácio. Tá sempre com a gente, alô Márcio. Ele e a dona Silvia aí. Alô, testa! Bora, testa, bora, testa! Olha só! Será que é? É! Minha história! Ela mesma! Vai comigo por onde eu vou! Vai comigo por onde eu vou! Ei! Vai comigo por onde eu vou! Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei. Fala, parceiro Reinaldo. Fala, saudade! Em pleno deserto. Palácio! Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E aí, meu irmão? Eu queria. Parceiro irmão do Jorge com a gente. Uma canção. Tá com a galera aí. Nosso amigo Richard. Já lá do Furacão. Posso controlar esse sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria. Grande Amaré. Que te amo, o homem do boxe. Quero gritar o seu nome. Abri todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais o que faço pra chamar a sua atenção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas eu não reclamo. Alô, Ângelo! Toda vez que tento, nunca na toca da Sotã. Não tenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Marcelo de Marcos, gente! Tá chegando aniversário dele e o Michel é por lá. Se eu não me engano, é dia 28, né? Dia 28, a volta do Michel na Toca da Santana, na terça-feira, viu, gente? Aniversário do patrão Marcos, hein? Não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. DJ Michel, ai, esse DJ arrasa na saudade. Uma cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados. E aí, Maria? Muitos momentos. Só lembra do carona. Desilo cigano. Esterei. E aí, neguinho? Até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela ainda disse que havia uma pessoa que mudaria a minha vida. Nosso parceiro Luciano, lá do Pinto Lanche. Um dos melhores chapistas de Belém, tá com a gente. Ele e a empresária Amélia, hein? Eu serei teu, minha querida. Vem, vem ser a minha cigana. Vem, lê essa mão que te ama. Te ama. cigana leu a minha mão e disse que viu no meu futuro amores fracassados, muitos momentos tristes, desilusões terei até um dia encontrar a mulher que eu sonhei. Mas ela disse ainda que havia uma pessoa que mudaria minha vida. É parceiro Orelha com a gente, olha a Orelha. Hoje tá recordando. Vai, Orelha! Que o teu amor me chama. Só no passado, hein? Eu serei teu. Grande empresário Osmar, lá do Clube da Saudade do Fusquinha. Vem! Vem! Vem! Ele é DJ Márcio com a gente. Vem! Lê essa mão que te ama. Te ama. Mineral Digital. Ei, aqui é o campeão. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Canta, Paty. Te liga agora, vai. Meu bem, agora sei. Não. Que não vou. Rocha. Fica sofrendo. Nossa parte apaixonou, invadindo, 4 dias. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Dá-me do rock, vai. Para Gleice Light. Não posso mais ficar a esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar de me amar. Vou procurar um outro alguém que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Saudade boa, Cinerão! Que queira sempre me amar. Amélia, pega o Luciano agora. Eu quero pegar o sol com a mão. Eu quero tomar banho de cachoeira. Eu quero andar pelos campos e não temer a ninguém. Eu quero vibrar de alegria com a felicidade de alguém. Amélia, isso tudo é pra Ana Maria, né? Eu quero pedir aos amigos que não faça o mal a ninguém. Alô, Paixandu! Eu quero viver a natureza. Falando em Paixandu, o Papão ganhou de 3-1, né, meu irmão? Viva também. Só quem é Paixandu aí! Uma força maior para o nosso bem. Eu quero ouvir o canto dos pássaros voando livre além do infinito. Eu

de abrir meu coração e dizer que eu te amo. Não dá pra te esquecer. Vai, na mão, na mão. Eu sei que nós combinamos sem boca mole e ser assim. Acho que agora aí tá com o bração. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum. Alô, boca de cachorro! Melhor cada um. A mamãe do viver sua vida. Boca de piranha. Eu só aí no telão. Reparados. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. Quando a saudade vai d'égua, se o que ia fazer. Falei pra galera que gosta e dá-lhe aquele toque no visual. É só passar na RJ Cabelos, hein? É só o filé pra você aí. Quer fazer uma diferença no carnaval? É só passar lá. RJ Cabelos e o Cineral já no apoio. Já no telão do Som da Mãe, Rafinha. A falta que você me faz. Você, só eu sei a falta que você me faz e o medo que o vazio traz na minha vida sem você. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Eita, que é muito som. E aí, Maria de Oteiro, vai. Hoje acordei com saudade. Olha o neguinho, vai, neguinho. Telefonar. Nada 25. Bora! Te convidar pra sair. Pra onde? Pra qualquer lugar. E de Richard com a gente. Lá do Furacão Prime. Te abrir meu coração. Ele é sua equipe, essa galera aí, ó. Aqui no Som do Amor. Eu te amo. Não dá pra te esquecer. Edgar Sada, vem dançar. E agora? Me acorda, me sacode. Devo estar tendo um pesadelo. E daquele dos piores. Por favor, me façam crer, não pode ser verdade. Ela não foi embora. Nossa, o Silvio original, ele tava louco, meu irmão. Espero tudo dessa vida. Alô, Silva! Mas não estou preparado pra viver sem ela. Toca da Santana. É tudo tão fatal. Ali com a gente, tão desigual. Muito embora sendo um sonho. Aquele peixe pai d'égua, meu irmão. Essas coisas me lembraram. Olha, sem ciúme. Que eu te amei. Que outros ventos espalharam. Por caminhos que eu nem sei. O que guardei e acumulei. E o tanto que eu te dei. Saudade. E quando transbordando ansiedade, mergulhando na saudade, fiz de conta que te via e te abraçava e te queria. E compadre eu... Paulinho. E eu não queria te perder. Sonhando, vendo as coisas divididas, me agarrando a salva-vidas, fiz de conta que segui. Atravessando a calmaria, a tempestade eu vencia. Pra esse amor sobreviver. Sua sombra passeando pela minha escuridão. Eu deitado te esperando, soluçando a minha solidão. Querendo em vão seu coração. E já não tenho a mão.

agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, oi meu amor, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim? E nós a parte baixando. Pra me amar. Amigo Sargento R. Silva, alô Sargento! O tempo já passou. Olha a tela, tá pro crime, a tela. A chuva vai, mulher. E aí, Mila? Se acabou. É parceiro com o Padre Paulino. Tudo pode. Fala, Paulinho. Acontecer a partir de hoje em diante. Com o Padre Paulinho. Não, não, não, não, não, não, não. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim? Esse amigo Naldo, a Nilda da Vila, a Vila da Barca aqui, ó. Já por aqui. Seus, oh. Que você prometeu. Eu esperei, você não me deu. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, não, não, não, não, não, não. Para Henrique. Que culpa tenho eu? Tem culpa eu? Foi você quem lutou pra acabar. Oi, meu amor! Super DJ Michel, relembrando com você só as melhores. Olha o coração! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Dois, três, quatro. Será que você não tem medo? E aí, Marcos? Um sofrimento depois. Às vezes fico horas pensando: o que será de nós três? Espero o outro ir embora para chegar minha vez. Eu só queria saber qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo? Fala, meu irmão. É nele que está pensando. Afinal, fala, ladrona. Afinal, quem é você? Fala quem tu és. E não sabe a quem está amando. E agora, Palácio? Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém. Esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Rosano, pra cima, Rosano. Eu só queria saber. Oba! qual de nós dois você ama? É palácio, meu irmão. Será que se lembra de mim? Bora que aqui é até 4:30 da manhã. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Ou se quando está comigo é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer maldade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Amigo Light, o amigo olhão com a gente. A gente vai detonando. A gente vai detonando saudade pra galera do palácio. Vamos lá! Oi, meu amor! Alô, Márcio do Palácio! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Vai, Xabá. Teu ideal. Aproveita que o carona não tá. Foi me abandonar. Como é que tu tá, Amélia? Tão só. Sempre. Sem o teu carinho. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só. Cheio de amargura, a chorar minha dor. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir desta amarga lembrança. Saudade. Quisera esquecer. Na categoria assim, ó. Eu te amei. Night Show! Ele dá valor. Mas a vitória. Já já a gente vai aquecer. De outro qualquer. Vamos lá! Teu ideal. E aí, árbitro? Foi me abandonar. Já já a gente vai esquentar o sangue. O som do amor. A lembrar sozinho todo o nosso amor. Tão só pela noite escura. Uma sequência de bolero. Na manhã aqui no palácio hoje. A chorar. Só no bolero aí, ó. Segunda-feira que vem, Imperial, meu irmão. Tanto me previ. Alô, Erlon! Mas não venci a tempo. Essa aí é a cara do imperador. Do seu riso angelical. Fala, gigante branco. Que é disfarce do mal. Alô, Márcio! Sim, eu lutei inutilmente. Presta-me agora. Pecaminosa da vida um instante e olha pra mim e vê você enfim Se meu semblante indeciso sugere um sorriso, é a força do amor que mascara esta dor. Estou chorando, sim. Caqueado agora. Da vida um instante e olha pra mim que vê você enfim. Se meu semblante indeciso sugere um sorriso, é a força do amor que mascara esta dor. Estou chorando, sim. Ai, que será de mim? No som da mocinha, vai! Não posso ver-te triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. E aí, ressaca, papai! Me duele tanto el llanto que tu derramas. Segunda-feira tem imperial. Que se llena de angustia. Mi corazón, yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos. Raimondinho, olha o neguinho da 25 aí, ó. Marmos mar. Oba! Se eu muero primeiro, é tu promessa. Sobre de mi cadáver, deixar cair. Todo o llanto que brote de tu tristeza. Trabalho incansável, dedicação e vontade de vencer é o que faz de nós ser um campeão. Ser um campeão. Cineral Digital, o som do amor.